Sentimento no que faço, são lágrimas e dor, decepções de monte, pois nem tudo é só flor. Sei que temo, o ser humano é mesmo assim, a perna treme mesmo sabendo que não é o fim. A dor habita, faz morada na mente de quem permite, nem sempre cedo, mas tem dia que ela insiste. Amigos que se vão, parceiros que te traem, todos os dias na sua vida pessoas entram e saem. É cruel, sou romântico demais pra essas paradas, coração de MC. Quando vê as coisas erradas, leva a dor de alguns comigo, como se fosse o fim, mesmo sabendo que jamais eles fariam isso por mim. É quente, várias vezes o meu coração cedeu. Com uma aqui na mão, a minha lágrima desceu. Escorreu pelo meu rosto gelado, pelo sereno. Tem notícia que pra mim é como se fosse um veneno. Nem sempre tenho calma pra julgar. A ferida que mais me dói, os caras insistem em tocar. Sou poeta abstrato, vestido de favelado. Penso em tantas coisas que às vezes me sinto culpado. Sem rumo, direção, com vontade de pensar. Habitat-te da solidão, onde sempre vou visitar. Sorrisos falsos, perguntas falsas. Tá tudo bem, mas na verdade não se importam com a resposta de ninguém. Não é viagem, olhando no olho de um cidadão. Vê o quanto tem de afeto e o quanto de solidão. Temperamento, todo mundo tá querendo explodir. Situações angustiantes, não sabem como agir. Olhares frios, frenesi de trauma e dor. Só tá sobrando ódio porque tá faltando amor. Salários baixos, mente vazia, pensando mal. Oficina do diabo, já vai abrir filial. Falta exemplos, falta moral, falta ação. Não se assuste quando vê um corpo estirado no chão. Falta dinheiro, falta estrutura, educação. Mas tá faltando mesmo sentimento no coração.